Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. Aqui é o Cabeça. E hoje retornamos uma série antiga de playlist. Meu Deus, faz muito tempo que a gente não grava uma playlist desse tipo. Meu Deus. Que são os dos compositores do cinema. Como diria a Rose, faz 84 anos. É muito tempo atrás. Mas hoje iremos falar de um fantástico compositor do cinema, um dos meus favoritos também. Trabalhou em um monte de filme foda pra caramba, muito bom. Hoje iremos falar do canadense Howard Shore. Olha só. Esse cara que já trabalhou bastante com Martin Scorsese, Peter Jackson e outros também, vamos lá. E pra vocês que começaram a escutar essa playlist, a música que abriu a playlist, tá tocando aí de fundo, é a trilha sonora do Hobbit, um dos últimos trabalhos do Howard Shore, né? Olha aí, o filme é questionável, tem quem gosta, tem quem não gosta. Eu nem vi o terceiro, cara, não tive vontade. O dragão, você não viu o fim do dragão? Eu não tive vontade, 2 horas e meia de enrolação, ah não, chega. Porém, se tem algo no filme que eu acho que tá aí como incontestável, é a trilha sonora do universo aí da Terra-média, que é sempre maravilhosa, e eu acho que a parte musical, né, seja a parte da trilha sonora ou seja a parte onde ele insere as músicas, né, a música dos anões é realmente muito, muito legal. Toda a trilha sonora do Hobbit é fantástica, é do mesmo nível do Senhor dos Anéis também, que a gente vai falar mais pra frente, mas eu gostei bastante da trilha sonora do filme, é mais ou menos, cara. Eu li um pouco do livro, então assim, tá em uma encheção de linguiça nesse filme, viu? Tá bom. Vai fazer o quê? Bom, mas fiquem escutando aí de fundo, mas vamos começar a nossa playlist pra valer. E pra abrir essa playlist, vou falar de um dos filmes mais nojentos que eu já vi, cara, na boa. A Mosca. Ai, cara. A Mosca, que tem o Jeff Goldblum, e aquela transformação dele na mosca é nojenta pra caramba. Esse é um daqueles que você pode não ter assistido, mas você sabe mais ou menos do que se trata, e você deve ter visto talvez, sei lá, uma sessão da tarde, alguma coisa assim. A história é bem conhecida. Tem um cara que ele tá desenvolvendo uma máquina de teletransporte de massa, distância bem curtinha. Ali tá entrando numa máquina e ele vai se teletransportar pra outra. Só que dentro da máquina tem dentro uma mosca. Aí o DNA dele com a mosca ficaram combinados e ele aos poucos vai se transformando numa mosca mutante gigante, cara. E é nojento todo o processo de transformação dele. Parte da carne sendo putrefada, ele comendo as coisas. Meu Deus do céu. Terror clássico. Um filme do Cronenberg, né, assim, que a gente sabe, ele tem probleminhas, né, ele tem aí... muitos problemas. Um diretor que muitos gostam, né, tem alguns trabalhos aí muito bons, tem alguns que são contestáveis, como aquele do... tem um do Jason X, uma coisa assim, que é uma bosta. Nossa, não, ignora isso. Mas tem aí algumas coisas muito boas, aí ele fez também aquele do... acho que é Cosmópolis, que é baseado no livro, que é com o, tem um, o né? Robert Pattinson, que é um filme muito bom. Uhum. E A Mosca é um clássico, né? Assim, desse terror bem gore. Uma trilha sonora que assusta também. Sim, uma trilha sonora com uma coisa mais épica até, né? Assim, com essa coisa mais pesada, bem impactante e assustadora. Pois é, bom, então fiquem aí com a trilha sonora da Mosca, tá, galera? Escutem aí. E o nosso próximo também vai passar aí por um dos grandes clássicos do cinema, O Silêncio dos Inocentes. Fantástico filme, ah. Ganhador de dos principais prêmios da academia. Ele ganhou o melhor filme, melhor roteiro, melhor diretor, melhor ator principal, melhor atriz principal. Caralho. Realmente, olha, Silêncio dos Inocentes é um filme que vocês têm que ver. Ele é aí, vamos dizer assim, o melhor de toda a construção do personagem do Hannibal, né? Que tem 600 milhões de filmes e séries. Na verdade, são um total de 4 filmes. Aquele último é bem ruizinho. Não assisto. Que é o da, da origem. Não, esquece. Tá? Yes. A série é excelente, que é com o Marcus Mikkelsen. Ele é muito bom. Eu não vi. Vale a pena, vale a pena. Mas agora sim, O Silêncio dos Inocentes é um filme incrível. E a música, a trilha, ela tem essa coisa... Sabe essa coisa meio tensa de investigação? E uma coisa meio pulp, assim, né? Uma coisa meio de tipo... É um thriller, né? De terror. Um thriller, exatamente, né? E a trilha, ela é... Se você for comparar, por exemplo, com o Hobbit, ou até com a música que a gente falou aqui, ela é bem mais contida, mas ela é mais, assim, introspectiva, de uma maneira que combina muito bem com o filme. Mas, assim, pra mim é um filme muito claustrofóbico em alguns momentos, né? A trilha sonora ajuda a fazer esse clima, é forte, pesado, então é uma música que eu gosto, de um filme que eu adoro também. Sim, é realmente um clássico. Bom, então, O Silêncio dos Inocentes, a trilha sonora, escutem aí. Thank you. próximo filme é de um outro filme que eu adoro. É muito bom, mensagens muito fortes também. Lida com questão de preconceitos em todas as suas áreas. Né? Estamos falando do Filadélfia. Ah. Ele é curioso, é um filme ganhador, assim, premiadíssimo, né, do Tom Hanks, em que ele faz um advogado, ele é homossexual, descobre que tem AIDS e que ele foi demitido, só que os chefes falam que ele foi demitido por justa causa, por incompetência, e não por questão de preconceitos. E aí ele vai processar essa empresa, né, que ele foi demitido. E ele tá com uma AIDS que é terminal pra ele, naquela época ainda, né, não conseguia tratamento. E pra ajudar a representar ele, ele contrata o Denzel Washington, que é um advogado negro, sofre preconceitos por ele ser negro, e ele vai tentar ganhar na justiça essa importância, assim, que ele é um cara competente, ele só foi demitido por causa da questão do preconceito, né? Então, ele é forte mesmo na sua mensagem, maravilhoso, muito bom e triste também. Assistam esse filme, sério, assistam, porque é aquela dobradinha, né? O 90, foi 93, 94, né? Por aí, do Tom Hanks. Tom Hanks, que ele... Depois ele fez o Forrest Gump. Exatamente. Maravilhoso. Mas o filme é maravilhoso. A trilha sonora, ela é muito boa, porque ela tem, assim, além da trilha da composição, né? Ela também tem uma parte que eles... Tem muitos artistas, músicos famosos, né? Que fizeram parte da trilha com, não só com a parte instrumental, mas sim com a parte musical. Como, por exemplo, Bruce Springsteen, como Neil Young. Então, assim, a trilha é muito boa. Essa parte licenciada das músicas também é incrível. De um filme que, assim, eu acho que ele é indispensável, né? Dentro da prateleira, vamos colocar assim. Se é que ainda existem prateleiras de filmes, né? De qualquer amante do cinema. Pois é, então a trilha sonora de Filadélfia. Escutem aí. E o nosso próximo filme, mais uma vez, estamos falando de um clássico. Seja, esse cast, ele tá sensacional, porque a gente só tá falando de filmão, e agora vamos falar de um filme incrível de um diretor fantástico, que é o Seven, que foi dirigido pelo David Fincher, que é um dos melhores diretores que nós temos aí, com uma carreira praticamente impecável, e um filme que é um clássico, com estrelas como, né, assim, quando você fala do elenco, você fala de Brad, você fala de Morgan, você fala do Kevin Spacey, é realmente um filmaço, mais uma vez com aquela coisa meio de um clima policial, né, seja um filme investigativo, um thriller. É impactante, né? Impactante demais. Ele te instiga, sim, instiga toda hora o filme. É um filme que realmente deixa colado o tempo inteiro, e novamente a gente tem a trilha sonora sendo feita pelo Howard Shore de uma maneira bem introspectiva e que te deixa tenso, ele te deixa com aquela pulga atrás da orelha de, né, de você não, você tá sempre meio de orelha em pé, esperando o que vai acontecer, né? E realmente funciona de uma maneira magistral. Pois é, uma obra-prima do David Fincher. Tem que ser visto, galera, que não viu, vejam e se impactem com todos os acontecimentos desse filme. Um dos filmes mais comentados, sim, também. Com certeza. Olé, então, trilha sonora do Seven. Escutem aí. Thank you. O próximo filme é um filme que eu gosto bastante até. Estamos falando do Copland. Cara, é um dos filmes do Stallone que eu gosto muito da participação dele. Cara, ele tá muito bom. E junto com o Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert De Niro, cara, imagina, toda essa galera toda e mais um monte de outras pessoas. E é um filme muito bom de drama, crime policial, né, cara? É muito pesado. Mais um nessa pegada. Isso, lida com questão de corrupção. Um bairro lá em Nova Jersey que mora muitos policiais e de repente morre um policial e o pessoal tenta achar o que aconteceu em todo esse caso. E descobrem que, na verdade, toda essa comunidade é corrupta. E, cara, e tem um delegado ali naquela cidade, que é o Stallone, e ele acaba tendo que tentar se envolver de alguma certa forma. É muito interessante esse filme, vale a pena ser visto. Nessa questão também, na trilha sonora, o Howard Shore caprichou também nessa visão aqui de questão de dramático, com essa questão de lidar com corrupção, com essa questão aqui de a gente ser um espectador meio que passivo e às vezes é um pouco revoltado com a situação que a gente vê. E a gente tenta lidar, entender o que tá acontecendo nessa cidade. E é muito interessante. Vale a pena ser visto. Quem não viu, deve ver. Uma atuação muito boa do Stallone, na minha opinião. Eu adorei esse filme por causa disso. Com certeza. Então, Copland, galera. Escutem aí. E o nosso próximo filme, né, que teve a sua trilha sonora agraciada pelo Robert Shaw, foi um dos nossos queridinhos aqui, no ponto de vista da direção, que é um filme do Martin Scorsese, que é o Gangues de Nova York. Nesse momento eu falo que a gente vai começar uma pequena sessão do Martin Scorsese também, né? É, que agora vai, né? Agora... Robert Shaw trabalhou em vários filmes do Martin Scorsese. Bom, dos filmes do Scorsese, acho que o Gangues de Nova York, ele tá dentro, assim... Não sei se ele não é o mais conhecido, porque você tem Os Infiltrados, né? Que acaba tendo sempre uma lembrança muito forte, mas ele é, eu acho que é um dos filmes mais conhecidos aí, quando você tem, né, principalmente por conta do elenco, né, do Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz, Liam Neeson, e um filme que é bem interessante, que conta a história de gangues do século XIX, e aí brinca sempre com essa questão do irlandês que entra pro, né, que chega, e ele começa a querer, né, meio que vingança por conta do que aconteceu com o pai dele, e aí o roteiro vocês vão ver, mas aí ele tem a oportunidade de fazer de trabalhar com uma trilha que é um pouco, que ela pega um pouco mais pro clássico, talvez, assim, né? Ele sai um pouco desse contemporâneo, dessa coisa da cidade, dessa coisa, como a gente falou, né? Então, thriller pra pegar pra uma coisa até mais histórica, mais épica, mais lúdica em alguns pontos, né? É interessante ver como tá a reprodução na época, Nova York, na segunda metade do século XIX, cara, com toda aquela família de irlandeses, eles já juntam formando uma espécie de gangues em vários pontos, uma pré-máfia antes, né? E eles vão lutando, tentando controlar terreno, dominar territórios e tal, e tem toda essa história da vingança. E ficou legal pra caramba, uma grande obra. O Daniel Day-Lewis também nesse filme tá arrasando, caramba, viu? E eu gosto muito do Gangues de Nova York. É grande pra caramba, na verdade. Tem que ter uma paciência pra ver ele, mas de resto ele é muito bom mesmo. Mas então, a trilha sonora do Gangues de Nova York. Escutem aí. próximo filme, mais um do Martin Scorsese, mais um com Leonardo DiCaprio. Mais um que ele não ganhou Oscar. Pois é. Estamos falando do Aviador. O Aviador que mostra a história, né, do cara milionário, excêntrico da vida, o Howard Hughes. Howard Hughes, que ele é um cara que ele tem um fascínio por aviões, né? E a gente vê toda essa história dele de playboy, dos aviões, e tentando se aventurar também no cinema, né? Criando um filme caríssimo sobre aviões. E tem toda aquela história também dele com a sua companhia de aviação, tentando ganhar alguns contratos, tentando construir aviões do sonho dele, tentando cooperar com o exército americano também, né? A aeronáutica. Cara, e a gente vê toda essa história maluca dele, que ele se envolveu com muitas garotas famosas do cinema americano e também o problema de doença dele. Ele tem um toque, né? Uma compulsão. Então, a gente vê toda essa história dele de maluquice, vida de extravagância e a saúde dele bem debilitada também, né? O trauma psicológico que ele tem, todo forte. Então, a gente vê toda a história dele. Início, meio, fim. Toda a história muito curiosa. Uma atuação muito boa do Leonardo DiCaprio, de novo. Sim. Kate Blanchett também tá muito boa nesse filme. Levou o Oscar, né? Inclusive. Pois é, Martin Scorsese, então não precisa nem dizer nada. E a trilha sonora do Howard Shore, de novo, caprichando, né? Ele com essa parceria. Acho que é uma das minhas favoritas, seja, ou do Aviador. Porque como ele tem a oportunidade de trabalhar com essa coisa de entre o final da década de 20 e a década de 40, ele tem a oportunidade de experimentar algumas coisas que eu gosto muito. Eu acho que o resultado final é muito bom. Tem algumas faixas que são realmente bem marcantes. Eu acho que é um dos meus trabalhos favoritos, assim, talvez por ser diferente, por ter essa pegada tão gostosa. Sim, muito boa mesmo. Bom, então a trilha sonora do Aviador. Escutem aí. Thank you. Já o nosso próximo filme, eu dei um pequeno spoiler dele aqui mais cedo, mas é, né, aí talvez o grande clássico do Scorsese, do ponto de vista do grande público, que é e que são Os Infiltrados. Mais uma vez Scorsese e mais uma vez Leonardo DiCaprio. E mais uma vez não Oscar. Mas o Martin Scorsese ganhou o Oscar dessa vez. Sim, sim. Esse é um dos clássicos absolutos, né? Um filme que é, na verdade, uma refilmagem. Ele é coreano, eu nunca lembro. Se... De Hong Kong, na verdade, é. É, e ele foi indicado a 5, levando aí nada mais do que 4 prêmios, dentre eles melhor filme, melhor diretor, aí sim o Martin Scorsese, melhor roteiro adaptado, melhor edição, são 2 Oscars técnicos. Quase que o Mark Wahlberg ganha um Oscar, pra vocês terem uma ideia de como é esse filme. Mark Wahlberg concorreu como ator coadjuvante, tá? Então, né, fica aí pra vocês verem o nível que esse, do quão bom esse filme, pra vocês terem ideia. O elenco é muito bom, tem o Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, cara, Martin Sheen. Nossa, esse filme, ele é um filme, eu gosto dele de uma maneira, assim, incrível. Ele é um filme que é, ele assim, como que eu posso, a palavra me fugiu agora, mas ele é um filme que você não sabe o que esperar, ele é surpreendente, ele é tenso de uma maneira incrível, e talvez aí com um dos finais mais originais e mais tipo blowing mind, né, assim, quando você quando você para tentar entender tudo, sabe, do tipo, pera, o que aconteceu aqui, sabe, aí a hora que você fala, meu Deus, blowing mind literalmente, né, literalmente. E assim, cara, é um filmão do Scorsese, é uma trilha sonora também muito boa, e assim, se você não viu até hoje Os Infiltrados, para agora, no meio do podcast, vai, assiste, depois você volta. Pois é. Então, trilha sonora dos Infiltrados. Escutem aí. próximo filme, pra fechar essa sessão Martin Scorsese, vamos falar do filme A Invenção de Hugo Cabret. Um filme bonito, legal. Sim. Até que comovente. Um humor, né, sabe? Tem criança na história. Ele é bem lúdico, né? Sim. Assim, na sua mensagem, dando essa coisa mais infantil e não infantil pejorativo, mas assim, de uma coisa mais leve. O Scorsese, que é um cara que tende a fazer trabalhos mais complexos, né, e mais adultos, mais intrincados, ele fazer um filme que é bem mais tocante, bem mais leve, né, é bem interessante. E ele fala um pouco de cinema, né, a origem do cinema também. A gente descobre um pouco da história do Georges Méliès, que é um diretor de cinema também cultuadíssimo no passado. Ele foi resgatado, a história dele, e é muito curiosa conhecer toda essa história, né, do Hugo, com a relação do Georges Méliès. Uma história de vida um pouco até triste pra caramba. Sim. Mas a gente vai entendendo e torcendo pras pessoas nesse filme. Um filme que, apesar de não ter levado aqueles prêmios principais, né, de diretor, de roteiro, não sei o que, ele levou vários Oscars técnicos. Ele foi indicado, né? Assim, né? Foi indicado e levou, acho que aí ele levou direção de arte, mixagem de som, edição de som, levou, se não me engano, acho que efeitos visuais ou efeitos especiais também, salvo engano. Sim. O Howard Shore foi indicado pela trilha sonora desse filme, né, não levou, mas ainda assim é uma trilha sonora muito boa, porque ela tem um pouco desse tom, ela tem um pouco do épico, ela tem um pouco dessa coisa mais leve, dessa coisa mágica, né, dessa coisa que encanta os olhos realmente quando você tá assistindo. É uma pena que ele não foi sucesso de público, mas foi sucesso de crítica. Ah, com certeza, com certeza. É um filme bom, tem que ser visto. Bom, mas enfim, A Invenção de Hugo Cabret, escutei? E pra fechar, a gente não podia deixar de falar, pra mim eu acho que é a trilha sonora mais, vamos colocar assim, impactante, ou a trilha sonora aqui que mais tem destaque, né, e é elogiada até hoje, que é a trilha sonora do nosso também queridinho Senhor dos Anéis. Cara, é mais importante pra carreira também do Howard Shore, ele ganhou 3 Oscars com essa trilogia, 3. Exatamente, quer dizer, todo mundo ganhou Oscar com o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é aí uma das, quando a gente fala de cultura pop, quando a gente fala de fantasia medieval, com certeza o Senhor dos Anéis é a grande gênese de tudo isso, e uma trilogia tão importante pra história da literatura fantástica e do mundo medieval, recebeu grandes filmes e com certeza recebeu uma incrível trilha sonora, que sabe aquela trilha sonora que você lembra da música do momento, você sabe, é aquela música da tensão, é aquela música do anel, a música do anel, ela é indissociável pra mim, sabe, assim, eu não consigo mais visualizar Senhor dos Anéis sem aquela música quando a gente tá falando principalmente do anel em si. Sim, cara, assim, pra um filme épico merece uma trilha sonora épica. É o trabalho que é mais lembrado ao Howard Shore, mesmo ele tendo fazendo um monte de filmes muito bons, a gente falou, um monte de trabalhos com, por exemplo, Martin Scorsese, cara, mas o Senhor dos Anéis é o maior trabalho do Howard Shore, com uma trilha sonora que todo mundo lembra, de um filme que também a galera que viu também vai lembrar. Então, são coisas épicas que o cara trabalhou muito pra fazer essa trilha sonora muito boa. Não à toa que vocês vão escutar agora essa trilha sonora, uns 12 minutos de trilha sonora inteirinha do Senhor dos Anéis. Ah, que maravilha! Pra fechar bem essa playlist e a galera curtir o Howard Shore, Senhor dos Anéis, lembrar que esse cara existe, ainda tá aí e vai fazer mais um monte de outras trilhas sonoras. E se tiver novos filmes do Senhor dos Anéis, do universo do Senhor dos Anéis, ele provavelmente vai estar lá, né? Puta, depois do Hobbit, o que que vai ter? O Silmarillion? Sei lá, não sei. Quem sabe? Não sei. Não pra cinema, pra cinema não dá, cara. Mas é isso, galera. Então, se tiver mais algum outro filme aí do Howard Shore, comenta, põe link no YouTube, manda e-mail pra gente, siga a gente também no Facebook, siga a gente no Twitter, e é isso. Então, vamos terminar essa playlist aqui do Compositores do Cinema com Howard Shore, e quem sabe vem mais ainda por aí, outros compositores. Bom, é isso então, trilha sonora do Senhor dos Anéis, uma trilha gigante. Valeu, galera, e falou. É isso aí, falou, pessoal. E escutem aí. Thank you.